Pesadão, eu tô no plantão, farro de raça, explodindo a conta bancária. Nós é o famoso trem, é o trem, é o trem, é o trem bala. Eu dei a volta por cima, vários amigos que perdeu a vida, vivendo essa louca vida bandida, adrenalina e alvos na mira. Antes de chorar minha mãe, chora a sua primeiro. Eu aprendi desse jeito, entre vielas e beco, se vacilar não tem jeito. Pesadão, pesadão, eu tô no plantão com os de raça, explodindo a conta bancária. Nós é o famoso trem, é o trem, é o trem, é o trem bala. Pose do rodo diferente, como você nunca viu. Acender um pavio, dormindo morreu todinho. Fé e Deus e nas crianças, nota lá por elegância. Tô sempre contando grana, rodeado de piranha. Quero ver bater de frente com a tropa do mal. Entre becos e vielas, ela tá dando grau. Ela tá com a guarda-boca querendo meu pau. Ela quer me dar, ela quer me ter. Elas querem se envolver, todas elas querem o PC. Gabrielzinho, cabelinho, sabe que eu não abato pra fuder. Faço dinheiro e ele não me faz, no rodo eu cresci sagaz. Quero deixar minha coroa em paz, quanto mais eu tenho, eu quero mais. Eu faço dinheiro e ele não me faz, no rodo eu cresci sagaz. Quero deixar minha coroa em paz, quanto mais eu tenho, eu quero mais. É o pose. Pesadão, eu tô no plantão com a rua de raça, explodindo a conta bancária. Mas é o famoso trem, é o trem, é o trem, é o trem bala. Nós incomoda, tu sabe que os cria é cara do crime. O sonho delas é levar pra casa minha blusa de time. Comentando com as amigas que quando me vê perde tudo. Que eu ando sempre trajado e tem cara de vagabundo. A pegada nós tem, Milalina também. E por isso que ela quer provar. Nossa tropa mantém, de pra ninguém. Na minha mente não vai entrar. Tá pensando que é quem? Que não é onde tu vem. Devagar pra não se complicar. Vai se arrasar, vai se atrasar. Eu liguei na Jay, aqui é o cabelinho. Chama o Pose lá, chama o Biazul. Agora tô bem melhor, só modelo ao meu redor. Conquistei com meu suor, e tu achou que eu tô na pior. Acelerando pela aula, foda-se o radar. Numa pista de 80 eu tô indo a 100. Dentro da BMW ela quer me dar. Se tua amiga quer sentar eu vou comer também. Não importa o local, ela só quer gozar. Então toma, toma pau. Pesadão, eu tô no plantão com os de raça, explodindo a conta bancária. Nós é o famoso trem, é o trem, é o trem, é o trem bala.